9-0-9-0-0-0-4. Data 5 of this business. Bravo Delta, tráfego do estado do livre posto, 190, vai até 1-1-0-0-0-8-9, 8-1-0-1-4. Tati 3, confirma? Confirma. Proposal no 0, direção ao Delta. Bravo Delta direito no 219, solo 55. Ativou no zero, correção. Voo 2043, informação IEC, posição 08, autorização para Guarulhos. 2043, Guarulhos, nível 3620 aprovado, via peso 10 até Taubaté, Cano Branco Eco, após o nome rota do plano. Decola da 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leita e após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5546, controle 119 decimal 35. Autorizado nível 3620 para Guarulhos. Via Upper Zulu 10 após Tango Bravo Eco. Isso 1110, a saída da El. Transição nele após voa Motiva. O transponder 5546, o controle 11935, gol 2043. 043, cruzamento correto, portão 8, time pronto, pushback, acionamento. Cheque, reporta, gol 2043. Reporte para o cruzamento, Pátria Espaço.

Toda livre 17, cruzamento, até o 45, e frequência uma noite. Confins 360 aprovado, Pêsulo 21, aerovia, decolada 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbor, transição Elefa, aciona 5565, controle 119, decimal 35. 360, Confins, Arbor Elefa, Pêsulo 21, aerovia, 5565, transponde, 0935, controle 9935. Cristiano de Fronto, Federal, 9973. João 96, direito no 219, solo ao 09. João 9, solo ao da Paz, bora da Paz. Alô, Salvador, boa noite, bora da Paz. Bora da Paz, Alfa, boa casa da Juliette, está em graça. Alfa, boa casa da Juliette, bora da Paz. 79, ajuste no 04. No 04, tem livre pouso, João 90, 23, 25. Direito no 209, solo 02. Direito 209, 3258, boa noite. depois a TV Alfa reporta sobre a Juliana de Mangueira. Alfa reporta sobre a direita, 325. Salvador, boa noite, Schneider 6310, final do LS X-Ray, 10, Schneider 6310. 6310, livre pouso 10, vento 120 por 7, 8014. Pouso autorizado na 10, Schneider 6310. Salvador, o gol 2043, a posição 08, o estacionamento. 8, está livre. Gol 2043, chantagem. Livre, reporta o táxi, gol 2043. Direito no 219, solo aos 17. 219, boa. Paulo Salvador, uma boa noite, Xanero 6310, lembrando de Afox Prat. 6310, taxa de Alfa, reporta antes da Juliette Mangueira. Alfa, reporta antes da Juliette Mangueira, 6310. Sim, o Gol 2043, temos 186 bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando o Galeão. 186 bordo? Índia e Alfa. Pontosfera 10, Torino 18, decimal 95, altímetro 10 no 4. Tomou voo, boa noite, gol 2043. Meio 14, Pátio, Índia, Alfa, com a espera da 10, 108, 954, uma boa noite, gol 2043. Muito boa noite, Papa Romeu, Charlie Bravo. 3662, direita, no 219, sobe os 22, agilizando. 219, virando 3662. Daí o Bravo Alfa continua a aproximação, guarda a pista livre, aeronave da Gol Boeing 737-800, vai iniciar a rolagem da 10 dentro dos tanques. Charlie Bravo, 7. Livrando. 3662, tanque de Alfa, com a da Juliette, com ingresso. Alfa, reportante para Juliette para ingresso, 3.63. Passou o hangar da Aerostat. Certo. Alfa direito no 219, solo aos 2000. de Rio das Mulheres, cruzando o pátio principal, reportando táxi em Lima para prosseguir. Decolado 2-9. Pronto, 9-35, boa noite. Quebec, reportando a Quebec para o cruzamento 197, Charlie Bravão. Salvador, boa noite, o Azul 2795, final da 18, agora 2 milhas para o 372. 2795, livre pouso na pista 10, venta 1-10 graus 089, 810-14. Livre pouso na 10, 2795. Índia e Alfa, quanto espera 2-18-95, altímetro 1-0 no 4, tem um bom voo, boa noite, federal 9973. Quebec, cruzamento 1-7, prossegue até o 4-5, em frequência estacionar, tem um boa noite, Thiago Garvão. Chile? Ciente, visual coordenado da Azul, 3 meses da cabeceira na zero. Faz uma nave, ele aí mantém na zero. Sete, nove, cinco, direita, 1219, solo aos 3 meses. 1219, 2795. Solo, boa noite, 2795, direção ataque Suei, Delta. Romeu, parte 3, mesma certificação do balizador, boa noite.